Fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito. Isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus não viu. Chora lá de cima, era só uma menina e dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos, sem vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou ela vende na esquina. Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara. Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza salto 15 mini saia. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Mas se soubesse um terço da história me abraçava e não me apedrejava. Portal do Arrocha. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos, foi vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida.